É aqui, nesse berço de afeto, na vibrante mocidade altaneira, de amor e coração repleto, como escudo o teu nome, ó cachoeira. São de luzes nossas lutas, o progresso galgamos pela instrução. Abençoados sejam aqueles que se irmanam à nossa santa aspiração. Terra de amores, onde o céu ardeja em flores de esplendor primaveril, sob o céu formoso, num cenário majestoso, é com o nome do Brasil.